Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, precisamos construir um bunker. Aqui é o Tucano e eu tenho certeza que a minha vida é tipo o show de Truman. Aqui é o JP e cheguei aqui de suplente. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, magnânimos bípedes. Eu estou torcendo ultimamente pelo tumulto, eu quero ver o circo pegar fogo. Ultimamente, tá bom. Caralho, que história. É que o Azaghal e esse ultimamente aí de cu é rola. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de situações absurdas. Uma pauta sugerida pelo Tucano, onde a gente vai, sabe, vai colocar umas situações aqui e imaginar o que, que a gente faria e o que, que as pessoas fariam. Uma boa parte desse programa certamente vai ser editada. Talvez esse programa tenha 20 minutos e vocês não entendam por quê. E-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mês em Caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje vamos falar sobre Windows 10, rapaz! Já sabe que o Windows tem uma história gigantesca, desde o Windows 95, 98, 2000, Vista 7, 8, 8.1, e agora o Windows 10, que passou por um monte de atualizações, rapaz. Uma delas é a de aniversário do ano passado, e agora finalmente tornou disponível a atualização para criadores desde abril de 2017. Atenção, nerds que tem Windows 10. Se você ainda não fez automaticamente esta atualização, vá lá, force a atualização, porque ela tem muitas coisas para trazer poder ao criador, rapaz. Por exemplo, eles têm o conceito de 3D for everyone, ou 3D for everyone, que é justamente deixar o 3D mais acessível, feito através do Paint 3D. Você pode baixar modelos pré-prontos da comunidade, pintar esses modelos ou criar seus próprios modelos. Imprimir em 3D também está tudo preparado para isso. Lembrando, se você tiver um notebook com caneta, você vai aproveitar muito mais o Paint 3D, que funciona muito maneiro, que eu já testei. Também tem o Gaming Mode para os nerds que jogam no Windows 10. Ele otimiza a performance de games em máquinas de performance não tão alta. Ou seja, você tem uma máquina que está ok, não é aquela máquina ultra espetacular. Ele vai priorizar os recursos que o Windows usa para o seu game rodar melhor. Além disso, tem também o Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, presente só no Windows 10. Foi feito para você poder escrever, Azaghal. Você pode simplesmente clicar ali no Windows Ink e você que tem a canetinha, você pode fazer uma anotação imediatamente em cima da tela que seu browser está vendo e mandar suas redes sociais, mandar por e-mail para alguém. Muito interessante para quem faz anotação em cima de coisas da web. Por exemplo, nós fazemos isso com várias paradas do site que a gente manda pro pessoal do TI. Ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui... Né? Isso é um recurso útil para esse tipo de trabalho. Sem esquecer que você pode ter a sua assistente pessoal integrada no Microsoft Edge. Gente, baixe agora a atualização para criador se você ainda não tem o Windows 10. Olha quanta coisa que essa plataforma pode trazer para o seu trabalho e lazer. Muito bom! Baixa lá, link aí no post para você conhecer mais sobre a atualização para criadores do Windows 10. E lembrando, Azaghal, que hoje é a última sexta-feira do mês e tem Nerdcast Empreendedor, rapaz! Olha aí! E esse mês nós estamos falando sobre algo que está muito atual, que são as incertezas, rapaz. As incertezas do mundo dos negócios, as incertezas das suas decisões para a sua empresa. Muito interessante, porque a gente vai falar com o Flávio Augusto, com o Sandro Magaldi, sobre isso. O Flávio vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o WhatsApp agora, que tem o Carlos Wizards como novo sócio e tal. O que que isso tem a ver com o tema das incertezas e como a incerteza, que parece uma coisa negativa, pode e deve ser encarada como algo positivo para você aproveitar a oportunidade para o seu negócio. Vale muito a pena ouvir, já tá no seu feed aí. Lembrando que o Nerdcast Empreendedor é trazido todo mês pelo meusucesso.com, a sua escola de insights em negócios. Vale a pena você conhecer, link aí no post também. Escuta o Nerdcast que tá muito bom. E tá começando agora o seu Nerdcast By Night, By Night. ouvinte. Para lembrar você que sim, tá chegando a edição 2017 do Nerdcast Especial Dia dos Namorados. Olha que delícia. Você aí, nerd apaixonado, você que tem uma história de amor, você que tem alguém que gostaria de conquistar, você que tem o seu coração brilhando pelo amor nerd e acha que o Nerdcast é o melhor caminho para você, esse momento agora é seu, porque daqui a 2 semanas vai ao ar o Nerdcast Especial de Dia dos Namorados. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que agora abrir o seu computador, escrever o seu e-mail e mandar para nerdcast@jovemnerd.com.br contando a sua história de amor, o seu caso. E também, se o seu coraçãozinho tá aí sozinho, você pode fazer um pedido para encontrar uma alma gêmea. Olha que delícia. Vale tudo aqui. No Nerdcast Especial do Dia dos Namorados vale tudo. Menino quer menina, menina quer menino, menino que procura menino, ou mesmo menina que procura menina, aqui não tem limites para o amor nerd. Então não perca tempo e mande agora o seu e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br e torça para que a sua história entre na edição do Nerdcast Especial Dia dos Namorados. E se você não quiser ouvir e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos, e eu não sei o que está acontecendo. Muito bem, Dagal, quero agradecer aos nerds que doam sangue toda semana, começando com a Ordem Demolei de Mossoró. Olha essa maçonaria aí. Olha aí, rapaz, muito obrigado, galera. Raile Guilherme, Giannini Vieira, André Nogueira, William Marques, Jefferson Sari e José Lopes Júnior, rapaz. Muito obrigado, nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Também temos a galera do Scalp Solidário, a galera que doa cabelos, Vanessa Moreno, Beatriz de Barros, Aristóteles de Oliveira e Ingrid Cardoso. Olha aí, muito obrigado, rapaz. Além dos divulgadores do Nerdcast Stories, o Jonas Passos da Silva e o Peter Trento, que divulgaram para 5 amigos essa é a promessa, a gente agradece aqui. Hoje tem um episódio especial, rapaz. Uma história envolvendo no Azaghal, a Ross e um monte de mexicanos. Se você é ouvinte do Nerdcast, você sabe qual é. Corre lá e assina o canal do Jovem Nerd no YouTube pra você ver toda sexta-feira o Nerdcast Stories. E passa adiante, rapaz! Arte dos fãs! Vamos destacar Ozob por Celson Kisler. Muito bom! Temos também o Faceless pelo Gabriel Marusaki. Muito bom, não fica velho o Faceless. A galera adorou muito. Não fica porque não tem rosto, né? Caraca, foi boa. Foi muito boa, não foi nem tão boa assim. E temos mais uma do Ozob, a operação que o Shimira fez no rosto dele. Maneiro. Pelo Márcio Lucas Soares. Muito bom, rapaz. Renan Dalfabro, cirurgião dentista, 25 anos, Araçatuba, São Paulo. Agora, cabe ressaltar que esse não é o meu primeiro e-mail. Muito bom. Gostaria de compartilhar algumas histórias por mim vividas durante meus anos aqui na universidade. No último Nerdcast, profissão dentista. Quando vocês tocaram no assunto do estudo dos ossos na anatomia, me lembrei do meu primeiro ano, onde já no primeiro dia de aula, cada aluno recebe um crânio humano numa caixa de madeira para você estudar durante o ano todo. Então você deve cuidar desse crânio como se fosse seu animal de estimação por um ano. Ao entregar para os alunos, os professores já avisam para tomarmos o máximo de cuidado possível, já prevendo as merdas que podem acontecer. No meu ano, um colega de turma esqueceu a caixa de madeira com o crânio no ônibus que pegava no retorno da faculdade pra casa, e a partir daí você já pode imaginar o que aconteceu. KKK, quando encontraram um ônibus, foi esvaziado até a chegada da polícia pra averiguar o caso. Claro que foi notícia em todos os jornais da região, até poder esclarecer o mal entendido, o rapaz sacaneado até hoje por isso. Cacharam um crânio numa caixa de madeira no ônibus. Imagina a manchete do Meia Hora sobre isso, cara. Nossa. Quando comentaram da prática anestésica, gostaria de relatar como é feito aqui em nossa universidade. O aluno, quando está começando a disciplina de cirurgia, recebe todo o treinamento teórico e, antes de atender os pacientes, deve aplicar as anestesias nos próprios colegas de turma. É justo. Uns aos outros. A festinha da anestesia. Tem que aplicar várias vezes em todas as modalidades possíveis. Já dá pra imaginar a força do cagaço que devemos passar. Ai, meu Deus. Parabéns pelo programa. Gostaria de citar apenas que a odontologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Em pesquisa científica, é a área mais bem colocada em rankings internacionais dentre todas as outras áreas do Brasil. Ficamos atrás, e por muito pouco, só dos Estados Unidos. Rapaz. Olha aí. Muito bom. Aí, Brasil. Sendo que do Brasil é mais baratinho. Com certeza. Todo mundo que a gente conhece que mora nos Estados Unidos que tem que fazer tratamento lá, chora. É, o que é caro. É mais caro. Dente, mais caro. Meu Deus do céu. Vai ter o gazinho, né? O gazinho no riso. Só assim mesmo. Só assim pra achar graça. Felipe Augusto, 24 anos, cirurgião dentista, mestrando, Salvador, Bahia. Saudações, volumosos Dave e Alexandre. Este, elementarmente, não se trata do meu primeiro e-mail. Gostaria de agradecer pelo digníssimo conteúdo deste qualitativamente grande podcast que vem me trazendo... Obrigado, cara. Gostaria de somar ao conteúdo trazido de maneira bastante extrovertida pelo Dr. Golden Thief. Curiosidade aqui, pelo que eu entendi. O Brasil é o país com o maior número de dentistas do mundo. Caraca! Segundo o CFO, abrigando cerca de 20% dos dentistas de todo o planeta. Que isso? 20%? É o que ele diz. Incluindo aqui. China e Índia? Não Meu tem Deus. Dentista na China e Índia. O siso, corretamente denominado terceiro molar, possui utilidade interessante ao homem pré-histórico, pois este costumava perder muitos dentes, tendo a chance de, aos 18 a 20 anos, ter novos dentes para mastigar. Viu? É um backup. É, eu perdi um dentão lá, bem um dente novo. Olha só. Ao contrário do que imaginamos, a cárie não consome o dente em si, pois as bactérias envolvidas se alimentam dos resíduos de carboidratos presos no dente. Olha aí, caraca, dieta de low carb ainda cuida dos seus dentes. Para só então exercer um ácido capaz de desmineralizar e provocar a cavidade do dente. É o cocô, né? Eu não sei, cocô, cara, da bactéria. Não sei o que você tá falando. Come o carboidrato do seu dente, caga no teu dente. E aí, tá ótimo. É isso. Esse é o motivo das pessoas terem bafo. É isso aí. A não ser que o bafo seja estomacal, também tem isso, né? Ah, ele engoliu o cocô. O curso de odontologia realmente é extremamente caro, especialmente pelas listas de materiais que podem facilmente solicitar cerca de 3 a 5 mil reais por semestre. Nossa! Eu, jovem sem família de dentistas ou família abastada, dei muita aula de reforço aos colegas para conseguir algum dinheiro e materiais de segunda mão. Caraca, mano. A prática da compra de arcadas ilegalmente realmente é bastante comum. Especialmente porque os dentes artificiais tão reais como os ossos que o Asa comentou custam em média R$100 a unidade. Nossa, é muito caro. É mais barato arranjar lá um, né? Uma arcada inteira com um coveiro custa o mesmo. Ou seja, para pegar um dente fake... De boa qualidade é sem pila. Tu vai comprar uma dentição inteira ali, uma mordida toda. Caraca, tu, essa galera que entra em cemitério assim na escondida, tudo dentista. Você vê o coveiro conversando com o cara no cantinho? É isso aí, mano. O coveiro, ele faz, né? Aproveita de tudo ali, né? É isso aí. É que nem quando, né? Mata o boi, aproveita o couro, aproveita tudo. É isso que tem que fazer o ser humano também. Não tem aquele ditado que o defunto era maior? É isso que... É, né? Mas se você parar pra pensar tá assim... Tá com um terno muito grande, o que, que é isso? Defunto era maior. Sim, sim. Então, a arcada, você pensa assim, a arcada dentária do seu parente morto pode servir como objeto de estudo pra um dentista que vai cuidar de um ser humano, de um dente vivo lá na frente. Certo. Não é uma... Não é um bom... Uma reciclagem do ser humano? Então, é o que positivo. A gente faz o quê? A gente incentiva que as pessoas... Não tô incentivando. Tô dizendo que pelo menos tem uma... Você arranca os dentes dos parentes falecidos pra... Não. Quando seu parente falecer, você arranca o barco alicate do velório. Arranca os dentes, bota num saco, fala que você é a fada do dente que vai ajudar os dentes de... E deixa lá 30 e poucos reais na boca do defunto. Passamos inicialmente por diversas disciplinas que abordam os diversos sistemas do corpo humano. Sendo, inclusive, necessário estudar a anatomia genital. Hein? De órgãos internos, músculos, ossos, glândulas, etc. Hein? What? Isso estuda o corpo inteiro, cara. Pra quê? Por quê? Genital? Ah, mas, amigo, a boca vai lá. Não vai? Caraca... Não tem relação. Sei, às vezes a pessoa fica com o dente torto. Pode ser alguma relação, não pode? Meu Deus, caraca. Meu Deus? Não sei. Isso é essencial, pois a boca é a porta de entrada para o corpo, influenciando e sendo influenciada, se é que você me entende, por diversos fatores, como hormônios, doenças sistêmicas, nutrição e até mesmo fatores psíquicos. Ai, meu Deus. Entre outras coisas. Em seus primórdios, os dentistas eram os barbeiros. Sim, barba, cabelo e extração. Caraca! Realizavam essencialmente extração de pequenos implantes de madeira e ossos de animais. O paciente não se sentava, mas sim ajoelhava-se na frente do barbeiro. Pra já rezar, né? O mesmo de pé, o barbeiro de pé. Nossa. O paciente apoiava o queixo no joelho do barbeiro. Eita. Eu olhava pra cima com aquele olhar de me ajuda. Pelo amor de Deus. Não me mata. Devido à quantidade de panos de sangue. Nossa. Existem até hoje os característicos postes listrados de branco e vermelho. Não. Nas barbearias americanas. Não é possível. Não é isso. Não é possível. Barba, cabelo ou sorriso? Cara. Escolhe. Eu cortar o cabelo, fazer a barba ou arrancar um dente? É isso. Meu Deus, cara. A gente não para pra pensar, né, cara, que os avanços na odontologia são tão recentes. A gente passou milênios com problemas nos dentes, que os problemas nos dentes desde sempre. E imagina a barbárie que era você cuidar dos dentes, cara. Putz grila. Ele continua. As pastas de clareamento dental são muito abrasivas, como foi citado. O que realmente funciona são os agentes clareadores ácidos, como o peróxido de hidrogênio. Tá, mas aí tu vai no dentista pra fazer um clareamento, não é isso? Não sei. Tu não vai comprar essa parada. Compra um litrão de peróxido e bochecha. Outro agente interessante que pode ser utilizado como clareador faz parte do sêmen de animais. Como do ser humano. Opa! E foi assunto do meu TCC. Que excelente. Fica a dica. Quer dar uma economizada pra clarear os dentes? Economizada nada, pode ganhar um dinheiro se bobear. Imaginar uma situação absurda. Antes eu queria falar de uma situação interessante que aconteceu com o Sr. K. Oi, meu Deus. Não, é boa. Não é sempre, não é tudo que sai da minha boca é ruim. Nem negativo e nem sempre são críticas. Eu fiquei sabendo que você foi com o Sr. Câncer Jack Tucano pra um restaurante de carnes aí no Rio de Janeiro. Sim. Pra gravar um programa e tal. E ao voltar neste local, usufruiu de bom atendimento. De bom atendimento, não, porque nós sempre fomos bem atendidos nesse local. De um atendimento especial. Fale-me mais sobre isso. Ah, bom, então, aí chegamos, né? Estávamos lá com um casal de amigos e tal. Aí, em determinado momento... Isso é no retorno, você tá voltando... Gravou o programa, publicou no ar... E aí agora voltou. Isso. Exatamente. Aí um garçom chegou e trouxe uma entrada, que eu nunca tinha visto na minha vida, que inclusive não existe no cardápio. Aí eu falei, não, legal, mas... Assim, antes disso ele já estava repondo o couvert pela quarta vez, e eu pensando, isso vai custar o cu da Creuza, porque o couvert aqui não é o barato, mas vamos lá. Aí ele chegou com uma entrada. Eu falei, mas não pediu essa entrada? Ele falou, não, mas isso aqui é só para clientes especiais. Olha só. Cara. Juro, juro. Aí eu pensei, deve estar me confundindo com alguém, né? Mas vamos que vamos. Mas não fala nada. Não fala nada, fica quieto, fica quieto. Ou então vai te envenenar, né, cara? É, exatamente. Especial nem sempre quer dizer bom, né? Aí, bom, acontece que a gente chegou lá por volta de uma hora e comemos, paramos. E aí acabou o almoço, as pessoas começaram a botar a cadeira em cima da mesa. Aí continuamos lá. Isso, a Majorica fecha depois do almoço? E o cara te trazendo couveira e entrada. Couveira e entrada. Não, já tínhamos pedido. Ah, sim, teve uma coisa interessante, que ele falou assim, ah, o que o senhor deseja? Eu falei, ah, eu quero uma ponta de picanha argentina. Aí o rapaz falou, cortado em 4 pedaços? Sabe quando dá aquele branco? Tipo, peraí, nos últimos 32 anos, essa é a primeira vez que isso acontece. É, cortado em 4 pedaços. Perfeitamente. Enfim, comemos muito bem, maravilha. Mas qual é o especial de ter cortado em 4 pedaços? Porque ele sempre pede cortado em 4 pedaços, o cara pergunta, fatiado? É, 4 pedaços, ou é inteiro? É. Mas o senhor quer que eu pegue os 4 pedaços e fatie, ou o senhor quer que eu fatie a peça inteira? Ah, eu lembro dessa história. Uhum. Mas e aí? Aí no final chegou o maître principal lá, que tinha já mudado de horário, e falou, ah, o senhor queria falar aqui com o senhor, conversar com o senhor. Como é que tá o atendimento? Tudo bem? Tudo ótimo? Não, tudo maravilhoso. Isso já era quase 8 horas da noite, né? Ficou 7 horas de cacetada no restaurante. Falei, não, pois é, o senhor sempre veio aqui. Nós sabemos que o senhor vem aqui há muitos anos, mas o senhor sempre foi um bom cliente, mas um cliente, mais um. Temos muitos clientes, né? Cara, não falou assim, nem fudendo. Quer que eu bote? Você quer que eu bote a Priscila aqui pra ela te falar? Você foi um bom cliente, mas só mais um? O cara falou isso? Sim, cara. Aquilo existe desde a década de 50. Só mais um? Ele falou isso? Só não é mais um cliente. Um cliente, né, que nós conhecemos há muito tempo, mas um cliente. Ah, mas e aí? Continua. Depois que o seu vídeo passou, aí ele falou o nome do rapaz, eu não vou repetir, o fulano teve que tirar férias de tanto que a gente sacaneou ele. Quem? Que fulano? Cara, um garçom. Ah, fulano. O garçom que não acerta, se não... Que não... Exatamente. Ah, entendi. Teve que tirar férias de tanto que a gente fez bullying com ele, mas ele ficou muito feliz e tal, e aí nós mostramos o programa pro dono, e ele gostou muito e disse que a próxima vez que o senhor viesse aqui, a sua mesa não pagaria. Olha aí. E ele gostou muito e agradeceu, e agora nós sempre vimos o senhor por aqui, sabemos quem é o senhor. E o senhor sempre vai ter um atendimento especial. Olha só, caralho, carteirada. Agora sim, porra! Agora isso tá valendo pra alguma coisa! Olha aí. Tá vendo só? Quem diria, né, cara? Agora o Tucano que foi lá ajudar a gravar não ganhou nada. É porque ganhou, obrigado. E o da hamburgueria lá, falou alguma coisa, não? Falou, gostou muito também, te mandou os parabéns. Não, hambúrguer de graça, não? Não, pra mim não, mas disse que quando você voltar lá, você vai ganhar uma linguiça de graça. Eita! Tem que arranjar essa bocada do esquimó. Pois é, mas o esquimó tá meio longe, né, pra almoçar agora. Se fosse mais perto, se eu estivesse trabalhando no centro, amigo, eu já entrava no esquimó mostrando o programa aqui, ó, hoje eu não vou pagar. Olha aqui o programa, não vou pagar. Você mesmo que define. What's going on? Amanhece e o mundo está cheio de discos voadores no céu. Croastron Tra está entre nós. Caralho, seria sensacional, cara. Sim. Pra quem, né? Toda parada. Sim. Não, imagina. Olha só o cenário. Realmente, vai Paris, Nova York. Então, essa é a pergunta que eu tenho que fazer, antes de mais nada. A nave vai estar só nas capitais, como sempre? Vai fazer o quê? Vai ficar em cima de São Lourenço? Pode ser, é um lugar onde tem pra um cobrar templo. Mel. Nem pra isso, que é adulterado o templo, mel de tem lá, tem um templo e buiota lá, cara. Eles saem de lá e vão pras capitais. É lá é garagem. Eles saem, né? Eles saem de São Lourenço. Mas podia aparecer em São Lourenço, em Machu Picchu, esses lugares aí, energizados. Mas esses lugares? Lá em Brasília, não tem lá em Brasília? O lugar das pirâmides lá? Qual é o nome? Peruíbe, São Lourenço. Qual é o nome daquele outro lá perto de São Lourenço que tem o portal? São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. Não, São Lourenço tem portal pra Machu Picchu. Não, de São Lourenço tem pra São Tomé. Jovem Nerd. Tu nunca pegou esse? Ei, tem. E aí, eu nunca entrei em nenhum portal. Ah, não acredito. Que São Tomé tem a rua que desce pra cima. É em São Tomé, é isso? Eu acho que sim. Não é Ouro Preto? Não, é São Tomé, que você deixa o carro... Aí a gente fala assim, é uma descida. Você estaciona o carro, desliga, tira o freio de mão, o carro sobe. Então, eu acho que isso aí é no Bonitinha Mais Ordinária. Não, tem isso, é em Minas Gerais, é até um ponto turístico, mas isso não... É isso aí. Eu acho que não é São Tomé não, cara. Mas e aí, o que, que adianta um... Roswell, por que, que ele não aparece mais de Roswell? É isso que eu me pergunto. Então, nesses lugares já aparece. É... Tem que lugar. É, esses lugares aparecem direto, cara. Peruíbe, porra, 3 vezes por ano tem evento ufológico lá. Exatamente. Mas os ufos vêm, eles estão sabendo, eles chegam na hora? Como é que é o negócio? Tá, mas olha só. Estou botando esse cenário clichê de naves em cima de capitais importantes do mundo. Não vai ter nenhuma no Brasil. Então vamos reformular. Deixa o Azaghal desenvolver o cenário. Não, não. Não vem botar esse peso em cima de mim, não. Deixa as naves onde você quiser. Washington. Washington não vai. E Washington não vai que não tem o presidente em Washington. Fica na Flórida agora. Se tivesse uma nave em cima dos Estados Unidos, a gente sabe o que ia acontecer. Ia hoje e até daqui a final de 4 anos, ia chover bomba. Não ia ter nem conversa. Ia ter uns tweets malucos e começar a chover bomba. É isso que ia acontecer. Mas eu fico imaginando, cara. Aí abre a porta da esperança da nave espacial e sai o Charles Bronson de turbante, brother. Caralho! Ele é irado, velho. Cacetado, hein? Cara, eu ia chorar de joelhos, cara. Você ia ser o primeiro fiel da nova ordem. Com certeza. Já sou. Que história é essa de Croston Tra? Não, é porque eu ouvi falar do Astaxan. Sim. Tá melhor do que eu, porque eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é o Astaxan, cara? Não, porra. Desculpa. Não me julgue, Jovem Nerd. Foi sem querer. Existe uma... Meça suas palavras, parça. Olha o que tu vai falar aí. Filma o quê? Existe um pedaço do mundo esotérico que mistura espiritualismo com ufologia. Inclusive, outro dia, meu sogro chegou lá em casa falando assim, vai ter uma palestra lá no Lar do Padre Pio, que é uma parada espírita, sobre ufologia. Eu falei, o Padre Pio sabe disso? Não sei, acho que não. Eu falei, caraca, que beleza. Aí, então existe uma parte dessa, né, do esoterismo, assim, que mistura essas coisas, né, ufologia com... E o Astaxan é um... Não é Astaxan, é Astar Sheeran. Não, é Astar. Astar? Astar. Sheeran. E aí ele é um comandante de uma armada gigantesca de naves. Caralho, ele é o comandante. Eu quero voltar aqui. Da armada Kodan. Ele é o comandante de uma armada gigantesca de naves. Isso. Ele é uma entidade espiritual ufológica. Isso. Comandante de uma armada de... Isso realmente é muito doido pra minha cabeça. O título dele oficial é comandante da frota dos homens do espaço. Mas isso é muita coisa na cabeça, hein? Ele é um... Ele tem forma humana, é branco. Não tem forma humana. Tem? Ele tem a cara do Charles Bronson. Não, isso é Chachan. Não, já tá confundindo. E aí, beleza. Esse cara, eu já ouvi falar. Agora, o Tucano, sempre que fala de Astaxan, o Tucano vem e diz que o mestre do Astaxan, o Croaston Tra... Não é mestre, é o pai dele. É o pai do Astaxan. Isso. Astaxan, comandante dos homens do espaço, né? Da frota dos homens do espaço. Ele é o responsável por Xan. Patinho e lagarto? Não. Xan é como é chamado esse planeta que habitamos pelos homens do espaço. Eles não chamam de terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chama de chão. Eles sentam em garrafas, eles não têm cadeiras. Foi você que inventou isso tudo ou alguém? Não, cara. Digita aí. Astaxan no Google, você vai ver até foto da Elba Ramalho com um quadro do Astaxan. Tem? Vou botar Astaxan Elba? Deixa eu ver. Agora conseguiu toda a credibilidade que precisa. Tem! Não. Agora é sério. É o Elba Ramalho. Eu não sei se é montagem também, né? Está cheirando. Verdade. Já está cheirando, é o nome dessa merda. Aí a parte que o Tucano inventou é que... Não inventei, cara, que é a verdade absoluta. Astaxan, ele é o responsável por Xan, pela Terra. Existem outros comandantes que são responsáveis por outros planetas habitados. Eles são tipo Lanterna Verde. Tipo isso. Então o Astaxan, ele é tipo o nosso Hal Jordan. Isso, pode ser. É uma boa analogia. E o Croaston Tra... Croaston Tra é o pai dele. Só que ele não tem forma. Ele é uma energia bolha. Pura. É energia pura. Porém, ele tem um avatar na Terra, que é o Charles Bronson. Que era, né? Não, ainda é, porque ele pode voltar quando ele quiser. Não, quando quiser. Olha só, tô muito escroto. Se você procurar Croaston Tra no Google Images, a primeira foto que aparece é do Tucano. Puta que pariu, vou te contar. Como escreve isso, Croston Tra? Com K, Croast... K-R-U. K-R-U. S-H-T-R-O-N-T-R-A. Inclusive, sabe por que aparece na minha cara? Porque são fotos do Churrastra, o evento que eu organizava aqui em Santos em homenagem ao Croston Tra. A segunda foto, todos de bigode em homenagem ao Avatar. E a segunda foto aqui, tá todo mundo segurando os lóbulos da orelha. Isso. De forma cruzada, assim, que é o comprimento dos capelitas. Ah, esse é o comprimento. Tu é muito escroto, cara. Mazola não conseguiu. Mazola falhou miseravelmente. Falhou. Então, vão ser esses que vão chegar? Ou é muito absurdo? Então é só fazer isso quando vier a nave apertar os lóbulos cruzados? É. Se abrir a porta da nave e for Croston Tra, pode fazer isso que é batata. Ou então faz a pose do sapo furioso. Sapo furioso. Pera aí, deixa eu dar uma gole aqui pra ouvir isso. Fala. O que é o sapo furioso? Tomei um gole aqui, fala. Sapo furioso, você fica deitado assim de costas, como se fosse um sapo mesmo que ficou de costas. Batraque. Com a perninha dobrada, tá ligado? E a mãozinha levantada. Mas peraí, isso é uma saudação ou é uma posição do Kama Sutra? Pois é. Essa posição é uma rendição no final, né? Você se entregou ali. É boas-vindas. Isso. Boas-vindas da pior maneira possível, né? Isso é a posição napoleônica, praticamente. Será que Napoleão fazia parte já dessa seita? Ai, meu Deus do céu. Mas assim, se sair de dentro da espaçonave o Croston Tra, ok, beleza. Ele é de paz. A gente já sabe o que vai acontecer. Vocês são meus amigos também. Ele vai descer no Central Park, matar uns punks. Agora, sei lá, mas pode ser que apareçam reptilianos, Grey. Então, mas os reptilianos já não estão... Estão infiltrados já. Já infiltrados um tempão. Então, mas aí eles podem, né, chegar com o resto da galera. É? Uma insurreição? Então, os que estão aqui, acredito que eles estejam aqui apenas pra preparar o terreno, né? Ah, tá. Pra chegada do resto da galera. Do resto da galera. Agora bateu uma dúvida aqui. Será que o Ashton Kutcher tem alguma coisa a ver com Ashton Tra? Por que não, né? Será que o nome deu uma homenagem, alguma coisa assim? É possível. Olha só, não, mas olha só. Vamos imaginar que ninguém saiu, só ficaram os discos voadores. Você acordou e aí você olhou pela janela, você viu nos jornais e tá todo mundo falando disso. Aí da sua cidade, não importa se é uma capital, você olha na janela e vê, tem uma puta nave espacial. A nave espacial tem janela? Não dá pra ver. Ela tá essa. Lá. Se ela não tem janela, é uma nave de batalha, nave de guerra, alienígena agressiva. Atira nela. Se tem janelas, alienígenas bonzinhos vão estar lá dentro, dando tchauzinho. Não. Olha aí, sabedoria e conhecimento sendo compartilhado. Faz todo sentido, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas você não sabe. Você não vai fazer. O que você vai fazer? Vai jogar... Atirar nela! Atirar com... Atirar o quê? Vai atirar o quê? Uma garrafa de uísque? O que der! Não, tá muito alto, você não consegue. Eu quero saber que você... Olha só, é segunda-feira. Vamos chegar numa segunda-feira. Segunda-feira, caralho. Tu acordou, falei, puta merda, que tocou aquele despertador, você... Puta, tá na hora. Segunda-feira? Segunda-feira é foda, né? Isso. Mano? Não dá pra ser no domingo? Não, segunda-feira. Domingo não, que fode a pauta do Fantástico todo. É. Exato. Terça é bom que é dia de recurso, é mó arrancação de cabelo terça? Não, tem que ser num dia inconveniente. Tem que ser num dia inconveniente, que nem greve. Aí. Então tem que ser sexta-feira, que já emenda o fim do final de semana. Semana inteira, você tava lá esperando ficar deitadinho. Então vamos botar na sexta-feira. Hein? Tem que ser sexta-feira, pô. Tu tá esperando dormir até 10h30 no sábado, no ar-condicionado. Vai tá lá todo mundo correndo nu, pegando fogo, porra, robôs. Não, calma, não teve ataque. Elas só estão lá. Você acordou, só sexta-feira. Teve e aí? Não, eu quero imaginar, você realmente tá se vestindo pra ir trabalhar. Sábado? Não, sexta. Ah, tá. Você usa uma roupa... Que horas a nave apareceu? Uma pergunta, acordou já tava. Eu posso já estar no trabalho, depende da hora. É. Vamos definir o horário aí. Não, você acordou e você viu. Aí você, acordei e vi. Tá colocando a sua camisa... Você acordou, deu uma olhada no Twitter e tá todo mundo falando disso. Isso. Tá todo mundo falando, chegue na janela. E você automaticamente acha que alguma coisa que o Não Salvo tá aprontando. Aí você vê, e aí você, puta, aí vê, aí liga a TV, aí tá lá, todos os jornais você falando... Você vê um ou vê vários? Eu não tenho mais TV, e agora? Não, você fica no feed do TV. Você vê um. Cancelei a TV a cabo. Ah, mas você pode ver Netflix. Você pode ver Netflix. Mas não tem jornal. Não tem plantão no Netflix. Mas olha só, isso é uma situação que finalmente vai responder a uma das perguntas mais importantes da raça humana. Se estamos sozinhos no universo ou não. Então. Eu acho que nesse caso poderia ter um plantão no Netflix. Você liga a TV, aí a Ana Maria Braga parou o programa dela pra entrar um link. É, e ela muito... tá discutindo ali com... Tô muito curioso com os comentários do Louro José. O Louro José. Não vai ter comentário, o Louro José fica aquele morto, sabe? Quando a câmera pega o Louro... A câmera pega o Louro José e o cara não tá interagindo? Exato. O programa dele é ao vivo? É. É. É uma maldição, mano. A mulher não tem vida. Exato. Caraca. Todo dia de manhã ela tem que estar no mesmo lugar. Falando com um papagaio de brinquedo, né? É. Mas nesse momento o papagaio tá morto, parado de olho aberto, assim, aquele olhar fixo, sem interagir com ninguém, porque o cara vai ter vazado. Aleph, né? Aleph total. E aí? Que... O Fred ia ficar nervoso. O senhor Caio ia ficar nervoso. Você ia ficar nervoso. Quando teve lá o 11 de setembro, ele ficou nervosão. Me ligou, apavorado. Apavorado é forte, mas veja bem, uma coisa é a certeza da obliteração da raça humana. A outra coisa é pura e simplesmente alienígena chegando. Por favor, né? Não vamos... Uma coisa vamos... mais mundana. Fred, quando alienígena chegar, é o fim. Claro, óbvio. De um jeito ou de outro, é o fim. Então, mas peraí. Tá todo mundo falando disso, mas ninguém declarou feriado em porra nenhuma. Tu vai trabalhar? Claro. Não, eu já não vou trabalhar agora. Imagina se eu tivesse empregado. Se eu tivesse desempregado. Não, pô, você estando empregado. Não, então. Eu já não vou trabalhar agora que eu tô empregado. Imagina se eu tivesse desempregado, que estarei em breve. Meu Deus do céu. Depois desse programa, né? What's going on? É isso que eu tô querendo imaginar. A gente não tem que imaginar a nossa vida de forma diferente. Tem que imaginar a nossa vida hoje. Tipo, essa semana. O que, que eu faria? Ia subir em cima do... Não, primeira coisa. Eu ia pegar a moto e ia pra Curitiba se eu soubesse que tu tá em Curitiba, Jovem Nerd. Por quê? Porque eu só queria ver a tua cara de merda. E eu falando assim, ó. Eu te falei, meu irmão. Eu te falei. Eu tinha todas as provas e tu ficou de jovem cético. Você tem que pegar a moto e, porra, dirigir 500 km, não pode fazer um FaceTime com o cara? Não, isso é o tipo de coisa que eu tô esperando a vida inteira. Pra provar pro Jovem Nerd que não estamos sozinhos no universo. Eu queria ver a cara do Jovem Nerd. Essa é uma parada que seria importante pra mim. Por que vocês acham que a minha cara vai valer tanto? Porque todo o seu ceticismo ia cair por terra. Mas o meu... caralho, o meu ceticismo não é assim, ó, não existe. Meu ceticismo é tipo... Então, o meu ceticismo é prova que existe. Eu ia falar, olha pra cima, filha da puta. Mas peraí, o Jovem Nerd acredita na vida alienígena. Não, olha, caralho, para de... Vocês confundem as coisas. Não, não, não, uma vez a gente discutiu que foi... Uma coisa é você acreditar que tem vida no universo, outra coisa é você acreditar que fomos visitados por descovoadores. Tem uma nave espacial na tua cabeça. Não, ele fala que pode ter vários planetas com seres inteligentes, porém eles não conseguem chegar aqui nem fudendo. Porque ele tem a mesma mentalidade de um cara que em 1700 achava que não dava pra voar. Não, caralho, eu não tô dizendo que não... É isso. Olha só, a única coisa que eu digo é que não tem evidência. Nenhuma evidência. Mas sabe por quê? Sabe por quê que não tem evidência? Ah. Eles são tão evoluídos que eles já aprenderam a fazer sem deixar evidência. Ah, pois é, tá bom. Ninguém é assim. É óbvio. Claro, não, ninguém. Então Roswell caiu... Ah, não, o disco voador caiu em Roswell porque eles aprenderam a não deixar evidência. Não, o disco voador caiu por uma falha mecânica. Então eles não aprenderam a não deixar evidência. Deixaram a evidência. Você concorda que se você se expõe muito a algo, em algum momento algo vai sair do controle? Cara, é questão de estatística. Então, porra, então para de falar que eles não deixam evidência. Um caiu, um, e os que vêm, vão e não caem? Você está maluco, Alexandre, você está doido, Alex André. Você Essa está querendo questão. Evitar a matemática. A matemática está provando que existem alienígenas. Você está comendo cocô. O que, que ia acontecer com vocês, com a gente? O que, você faria? O que você faria, Jovem Nerd? Eu ia ficar vendo plantão. Ai, plantão. Olha. Morrendo de medo. Eu ia ficar... Que todo mundo ia ficar cagado, com o cu na mão. Eu não ia ter tempo pra isso, não, porque eu ia ter uma porrada de recurso pra escrever no trabalho, eu não ia ter tempo de ficar cagado, Jovem Nerd. Eu ia achar maneiro, eu ia achar... Finalmente aconteceu. É, precisa ter alguma coisa, né, nesse período de vida curto nosso aqui. Tinha que ter alguma coisa realmente que mudasse... Dasse uma... né? Uma chacoalhada. Guerra mundial. Vocês estão a favor de uma guerra mundial? Vai dar uma chacoalhada. Isso não. Pode ser o segundo cenário, hein? Tá bom. Guerra mundial é legal. Guerra nuclear. Não, guerra nuclear não é legal. Mas guerra mundial hoje é guerra nuclear. Não tem essa. É. Não. A questão é que... Guerra nuclear não é legal. A questão é assim, você acordou e olhou no Twitter... Sempre começa assim. Acordou, tirou a régua do olho, olhou no Twitter. Daquela primeira acorda, o cara nem abre o olho, mas já tá tateando a cabeceira, né? Eu tô falando. Assim, aí acho o fio, aí pelo fio tu acha o telefone. Mas tô falando sério. Isso é uma coisa que todos vocês fazem? Tipo assim, acorda, primeira coisa, olha no Twitter pra ver se o mundo não virou de cabeça pra baixo? Não, eu não abro o Twitter com essa preocupação que o mundo acabou. Não é que o mundo acabou, mas alguma coisa aconteceu. Não, a primeira coisa que eu abro não é o Twitter. Não. Primeiro olho as mensagens, Telegram e WhatsApp. Ah. Não... Primeiro eu acordo e eu falo, caralho, estou vivo. Inacreditável. Sobrevivia mais uma noite. E depois disso... Olha pra cima, olha pro teto e fala, mais um dia. Aí, na verdade, eu olho que horas são, porque sempre é uma surpresa pra mim. E é... O Marcos Castro, ele não faz isso. Não faz o quê? Não acorda? Ele não olha o filho. Ele não acorda. Não, olha só. Eu lembro nitidamente. Chegou de manhã. Pera. Você dormiu com ele, é isso? Não, eu vi no timeline, porra. Ele falando. Olha. Você sentiu? Não, você falou assim. Eu me lembro perfeitamente. Pois é, ficou meio esquisito mesmo. Do que eu vi na timeline. Ele, no primeiro tweet de manhã, ele... Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo feliz? Alguma coisa assim, entendeu? O Twitter tá todo alegre. Aí, de repente, os caras... Cara, acho que não é. Seu Twitter não é muito apropriado, não. Começaram a maior galera a falar. Foi na manhã, depois do acidente do avião com a Chapecoense. E tava todo mundo falando disso. E ele não viu. A questão é: o Marcos Castro não tem obrigação de ler. Não, isso aí, mas é que foi. Ele não tinha noção, né? Que tava todo mundo no Twitter. Então, mas aí é uma exigência do mundo ao que o cara esteja informado de tudo que tá acontecendo. Não. Complicado o planeta Terra, não? E mesmo que ele esteja informado, o dia dele não pode estar maravilhoso. O cara descobriu que acabou de ganhar na Mega Sena. Ai. Não é isso. Isso é o tipo de pessoa que segue 3 mil pessoas e aí não tem como ler a parada que segue. Então inicia escrevendo ele mesmo, entendeu? Do que lendo, porque não tem como ler a parada toda. Mas então, qual o problema dele acordar e falar bom dia, todos felizes? É porque ele acordou às 3 da tarde. Bom dia, todos felizes com aquela azia antes do almoço. Sei azia lá, tá foda, meu irmão, não sei que... Água, bebe água gelada. Sugestão, hein? Funcionou comigo. Água gelada e dorme deitado de lado em cima do lado esquerdo. Nunca tive... Não, cara, em cima do lado esquerdo. Depende de onde tá a tua úlcera, né? Eu nunca tive essa porra desse problema. Eu fiz a porra da endoscopia. A porra foi um gatilho pra azia. Caralho, eu não tinha úlcera. A endoscopia colocou. É, abriu um buraco. É a melhor parada pra azia é água gelada. As pessoas dizem que é leite, só que leite piora. Mas quem diz que é leite? Só você fala que é leite. Tá bom, ok. Então só eu que digo. Vai por mim. Água gelada. A melhor parada pra azia é remédio especificamente pra azia. Existe. Pantoprazol, é bromobrida, exatamente, de alumínio. Pô. Caralho. Pô, eu tomei um negócio pra azia outro dia, que é a parada, mas acho que não lembro o nome. É, Azimil, sei lá qual era o nome. Não sei. Azimil. É como se você estivesse tomando pasta de dente. É isso. Essa é a descrição. Você está engolindo pasta de dente. É a parada mais asquerosa. Eu sei qual é essa. Vamos lá. Azia não é tão ruim, né? É ruim pra caralho. Pra você ter que tomar pasta de dente, não pode ser. Não, quando eu tinha azia, direto, eu não conseguia dormir, brother. É, eu sei. É foda. Bem, mas aí você acordou, tirou a remela, buscou o celular e aí tá lá no Twitter. Declarada a guerra mundial. Estados Unidos e Coreia. Isso. E aí explodiu a bomba atômica no Japão, pra começar. Explodiu a bomba já? Tá. Se explodiu a bomba, fodeu. Vai no mercado, comprar cebola. É guerra nuclear, cara. Não, mas é isso. É isso. A Coreia do Norte bombardeou Tóquio. Eles conseguiram, isso é o mais importante saber. Acertou Tóquio de verdade? Eles mandaram 10 mísseis. Um pegou. Miraculosamente caiu em Tóquio. Algum acertou a Rússia sem querer? Algum acertar a Rússia sem querer? Não, foi só Tóquio mesmo. É, comprar cebola que você tem que fazer. A gente sabia que existia um cenário político se formando, foi uma surpresa inacreditável. Existe um cenário político se formando? Já faz uns 5, 6 anos, cara. Ah, no primeiro momento eu não vou usar a palavra feliz, porque ela vai ser um pouco mal interpretada aqui, mas eu vou ficar aliviado de ter conhecido o Japão antes dele não existir mais. É, mas o próximo país a não existir mais vai ser a Coreia do Norte. É um lugar que eu já não queria conhecer. Não vai ser a grande perda pro mundo, né? Pra Coreia do Norte embora, não vai ser a grande perda. Mas aí a China decide que ela quer o território da Coreia do Norte. O território nuclear? Vai pegar, foda-se. Não. E ela vai entrar em guerra contra Estados Unidos, China. Por que que ela vai entrar em guerra contra os Estados Unidos se ninguém gosta da Coreia do Norte nem dos Estados Unidos? A partir do momento que a Coreia ataca o Japão, os Estados Unidos atacam a Coreia. Pois é, não vai ter, mas quer dizer... Então não tem território. Não tem território da Coreia mais. Tem um buraco. Coreia falso. A merda começou, vai. Tá explodindo tudo. Mas aí pode, então, pode escalar pra uma guerra de superpotências. O Putin vê que o nego tá preocupado com a Coreia, com o Japão e tal, não sei o quê, bombardeia Berlim. Pá! Aí fudeu. Aí pergunta, por que tu fez isso? Ele, porque eu posso. Porque eu posso? Não, porque eu quero. Pior ainda. Aí fudeu, porque aí aí já começou a cagar a Europa. Aí a gente só vai poder viajar pela América Latina por muito tempo. Olha a preocupação. Olha, particularmente, eu prefiro que se houver uma guerra nuclear, anotem aí, hein? Podem me cobrar. Se houver uma guerra nuclear, que seja a obliteração da raça humana. Porque eu não vou querer viver à base de cebola sem dente, não, malandro. Nunca vai ser. Isso vai ser uma merda. Não, a cebola sem dente é a melhor das opções. A pior das opções, a era da escrotidão Mad Max, cebola sem dente. Caraca, eu nunca pensei nisso, que a gente tem que comer cebola sem dente. Imagina, malandro. Tu tá reclamando de azia? Vocês hoje em dia... Você seria vazia com pernas. Vocês comem cebola com dente hoje em dia? Eu uso os dentes pra mastigar. Ainda acontece comigo, não sei com você. Ah, entendi. Eu pensei que era, sei lá, uma cebola mutante aí com dente. Ah. Tu come, ela sorri pra você. Nossa, caralho. Nossa, mas tá demais hoje, hein? Mas tamo que tamo. Comer cebola sem dente. Caralho, sei lá. Se você, cara, no, talvez no futuro pós-apocalíptico a cebola venha a ter dente. Mas essa não é a questão. A questão é que pra gente se alimentar de cebola hoje, a gente tem que usar nossos dentes para comê-la, certo? Não, é só eu fazer como sopa. Cebola com dente. Sopa de cebola. Sopa de cebola. Demorou. É deliciosa. Quero ver você e tua zia com sopa de cebola. De tarde, de noite, de manhã. Quero ver. Duas vezes no domingo. Não, mas quero uma guerra nuclear afetaria o Brasil em que nível? É, aquela nuvenzinha, Black Rain. No início, nada. O que o Brasil poderia se tornar era um lugar salvo, seguro para refugiados. Será? Puta, é mesmo, caralho. Só chinês aqui. Aí a galera ia toda vir pra cá, mano. Eles têm 2 bilhões pra exportar. Aqui não cabe, gente, pelo amor de Deus. Quem é seu presidente aqui? Presidente, é ajuda a Luciano Huck. Luciano Huck, Dória, Bolsonaro, quem é seu presidente? Vai ser o Luciano Huck. Ou Sérgio Moro. Ele vai abrir as fronteiras e fazer um quadro no programa dele. Brasil de braços abertos. E já tá uma merda com 200 milhões de brasileiros. Imagina com 2 bilhões de chineses. Então, mas ele ia fazer a galera... Abraão, só deixando claro que eu não tenho nada contra os chineses, tá? Eu tenho contra os brasileiros. Mas ele ia fazer alguma coisa, né? Ia fazer um... Se chega 2 bilhões de chineses no Brasil, o Brasil vira uma grande 25 de março, né? Por aí. Ia ser bom, que eu gosto de pastel chinês. Tá que pariu. É, mas considere que houve uma guerra nuclear. Não vai ter mais pastel. Só vai ter cebola. Então, talvez, se você conseguir pastel de cebola. É, mas imagina como é que tinha. Porque assim, quando você come pastel, você tem que morder o bico pra sair o vapor. Como você vai fazer isso se você não tiver mais dente? Você rasga o pastel, ué. Vai ter que quebrar com o dedo, sacou? Quebrar a pontinha com o dedo. Já queima isso. O dedo. E aí sopra. Então. Sopra, vai tudo na tua cara. Não, você tem que fazer 2 furos. Um pra entrar e um pra sair, jovem. Ah, então. Tá aí sim. Mas tem que ter cuidado pra cebola não descer pelo furo de baixo. Não, mas você faz os 2 furos em cima. Que porra, quem é você? Devolve o Fred. Devolve o Fred. O cara faz um furo em cima, outro embaixo do pastel e depois ele reclama que não tem recheio. Eu tô achando esse cenário aí do pastel muito complicado. Acho que isso não vai dar certo. JP, sugere aí um cenário maluco, absurdo. Eu posso sugerir um? O presidente do país era ex-apresentador de um reality show. Olha, isso pode acontecer. De novo, né? Isso pode acontecer de novo. Ai, meu Deus do céu. JP, tá aí? Oba! Tu tem algum cenário maluco aí? Tenho, cara. Cerca de uma hora atrás, estava tranquilamente jantando, aí entrou uma mensagem. Vamos gravar um Nerdcast, você não pode vir aqui, não. De lá pra cá, a parada só desandou. É um cenário absurdo mesmo, né, gente? Absurdaço, maluco. Olha aí, amizade forte. Um monte de Nerdcast de história, um monte de Nerdcast inteligente, o JP é fora de tudo. Viu? Tem um cenário impossível, assim, tipo, bem absurdo mesmo, que o JP talvez ache legal. Imagina, JP, Bebeto volta a jogar pelo Vasco e o Vasco é campeão brasileiro. Não, desculpa, campeão mundial. Ganhando do Barcelona na final. Tô tomando muita droga, maluco. Ai, ai. Não, mas ele não precisa, ele não vai voltar a jogar, ele pode ser técnico, não pode ser mais real. Não, mas pra ser absurdo ele tem que jogar. Acho que o Vasco ganhar já é absurdo por si só. Ai, meu Deus. Eu tenho um cenário bom pro JP. E se o Bebeto virar seu vizinho, Armando? Ué. Olha aí. Nossa senhora, isso não era impossível, não. O Rivaldo tá por aqui, cara. Cara, eu não sou um sujeito violento, né? Então... Você acha que... Vamos pintar melhor esse quadro aí. Você um dia acorda, tira a remela do olho, olha no Twitter... Nada acontece, feijoada. Batem na sua porta. Você abre, é o Bebeto, de Raider, roupão, com uma xícara pedindo um pouco de açúcar. Oi, eu sou porque tem muito brasileiro aqui. Eu sou o Bebeto, prazer. Sou seu vizinho. Você já me conhece, né? Não sei se eu me conheço. Caraca, eu não sei, cara. Eu não sei o que eu faria, cara. Pô, mas, de novo, não sou sujeito agressivo, né, cara? Mas você negava ele uma xícara de açúcar? Só não, pela vingança. Não negava. Açúcar, não. Acho que já vingança não cabe vingança. Mais, né, cara? Caraca, olha, o JP amadureceu antes de todos nós, né? É, cara, vingança não cabe mais. Deixa o cara, né, cara? Aí, beleza, o cara pede a xícara de você, né, cordial com ele, toma aí, beleza e tal. Aí, no dia seguinte... Eu, com certeza eu não iria estreitar laços de vingança. Não, mas eu quero que um dia você tá de pneu furado, tá fudidaça, meu Deus, tá com hora, tá com cliente reclamando. Manda no teu ouvido, aí o Bebeto chega e salva o teu com dia. Com macaco. E ele vem trazendo um macaco no colinho, que nem o bebezinho lá. Eu te falo. Ele vem andando com o macaco, ó, balangando o macaco no colinho. Te garanto que o Bebeto tem a menor ideia de como se troca um pneu, cara. Aí a raiva aflorando, tá vendo? Olha lá. Botando, isso, botando cara, que ele não sabe trocar pneu. Que ele não tem capacidade pra trocar um pneu, isso eu garanto. Características negativas da pessoa. Aí, tá vendo? Só. Mas, não, eu quero saber se seria. Você acha que uma sequência de boas ações e encontros legais você poderia ser amigo do Bebeto? Não. Você bota o Arthur pra escolinha de futebol e o professor é ele. Nossa! E aí no final de tarde, no final de tarde, ele passa na tua casa pra falar como o Arthur tá jogando bem. Não. Isso não aconteceria. Hoje em dia tem muita opção aqui em Orlando de escolinha de futebol. Até a Marta já deve ter aberto uma por aqui. Todo mundo que chega aqui abre uma escolinha de futebol. Tá abrindo uma do Ronaldo agora, vai abrir semana que vem, sei lá. Ah, daqui é? Duas semanas. Do Kaká, né? Tem? Não, porque eu acho que ele ainda tá vinculado ao time, né? O time tem sua própria escolinha e tal, acho que não pode. Do Kaká você ficaria amigo, não tem problema. Não tem nada contra o Kaká, não. Kaká é simpático. Mas o Bebeto não é simpático também? Não. O Bebeto é falso. Falso, cara. Excelente. Cara, eu vou perguntar aqui, só pelo, né, for the sake of the history, porque realmente eu não sei. Qual é a sua raiva contra o Bebeto? Porque ele deve ter feito cara. Muito ruim. Ah, não, cara. Isso é coisa antiga, cara. De futebol, de antigo. Não. Isso não vale a pena ficar trazendo esse tipo de memória. Não vale a pena. Já tá descontrolando já, né? Desculpa. Não vou falar disso, não, que você vai ficar nervoso. Eu acho que essa semana ele deu uma declaração aí pra alguma... Inúmeras pessoas me mandaram o link da parada. Cara, é que ele deu uma declaração pra alguma rede de televisão dizendo que nunca, de verdade nunca quis sair do Flamengo. Tremenda cascata. What's going on? Você acorda de manhã, olha essa. Você acorda de manhã, tira aquela remela, puxa o fio do telefone, acha o aparelho, abre o YouTube. Abre o YouTube? E aí, todos os maiores canais do YouTube no Brasil e no mundo são de conteúdo relevante e de qualidade. O que aconteceria num mundo assim? Realmente. É tudo assim, manual do mundo pra cima. Acabariam as escolas. Acabariam as escolas. Certamente ia ter... certamente ia ter um canal sobre... Vem aprender engenharia mecânica, entendeu? Desenho industrial para todos. Não, esses canais todos existem, só que ninguém acessa. Esse que é o problema. Não, ninguém acessa porque tem outras coisas para eles verem. Se não tivesse, as pessoas teriam que estudar engenharia mecânica. Quer dizer, não estudariam, elas aprenderiam se divertindo, né? Teriam piadotas no meio das formas. Você jura que você acredita nisso, cara? As pessoas arrumariam uma outra forma tosca de passar seu tempo de forma inútil. É, exatamente. O YouTube ia fechar. Ah, é. Talvez o YouTube viesse à falência, se é que isso é possível. Como não é possível? Claro que é possível, pô. O Google pode falir? Não sei. Com certeza. Ah, mas tudo muda, cara. Tá bom, então vamos lá. Cenários absurdos. Google pede falência. Abre falência nos Estados Unidos. O Google teve uma pancada recente aí de saída de patrocínio, de publicidade forte agora. Estamos todos sabendo aqui, JP. Então como é que não pode falir, cara? Tudo pode acontecer. É verdade, é verdade. Olha aí, isso aí não tá muito longe de... Tá, um cenário absurdo, então, mais próximo aqui do amigo ouvinte. Sexta-feira, você acorda, entra no site Jovem Nerd e não tem Nerdcast. Você fica dando F5 até meio-dia e nada de... Isso já foi um cenário bem comum, na verdade. Isso foi um cenário que era real. Calma que eu tô desenvolvendo. O cara fala assim, pô, nunca baixei o aplicativo, mas tá demorando muito pra sair no site, vou baixar o aplicativo. Aproveitem e baixem o aplicativo. Valeu, muito obrigado. Baixa o aplicativo, senão a gente vai atrasar o Nerdcast. E não tem o Nerdcast. Deus do céu. Quando dá umas 5 horas da tarde, ao invés de sair o Nerdcast, aparece lá uma mensagem falando, olha, o Nerdcast acabou. Não faremos mais. Isso nunca mais. Isso vai acontecer um dia, né? Algum dia isso vai acontecer. Vai acontecer, né? A gente podia fazer dessa forma, inclusive. Seria foda. Inclusive, tendo que esperar às 5 da tarde. É isso aí. Pico de audiência, pico de download do aplicativo. Eu, o que eu faria? Eu ia soltar fogo, sei lá. Se isso aconteceu, a gente se deu muito bem ou a gente se deu muito mal. Então... pois é, porque não tem como a gente falar o que, né? Nós estamos envolvidos na parada. Eu acho que isso só poderia ser bom, só poderia funcionar pra realmente ser o caos. Vocês falassem, olha, só vai, a partir de hoje, só vai ter Nerdcast pra quem tiver o aplicativo e o aplicativo custa R$5. Todo mundo, pô, milhões! R$5 mês, exatamente. Não, o aplicativo é de graça. Pra ouvir o Nerdcast, R$5. Deixa eu... Tá, cinco por episódio, então. R$5 por episódio parece ótimo. Aí é um cenário inacreditável. Então, R$5 por episódio, ou se quiser, pode pagar R$250, R$260 de uma vez pra ter todos os Nerdcasts do ano. Mas é só hoje. Não, se o cara pagar adiantado, a gente dá um desconto, 200 pila. Tá bom. E olha, pra melhorar o cenário, o cara chega assim e fala, porra, tá demorando pra sair o Nerdcast novo. Vou ouvir algum antigo. Ele entra ali, vou escolher por tema e tá lá, zerado. Tá em branco. Não, por participante. Vou aqui escolher um que tem o Sr. K. É isso que ia ser o bom. Tá zerado. Não existe mais. O cara tá se esforçando, o cara tá, né, ele investiu um dinheiro, ele tá tentando. E às 5 horas da tarde, aí sim, sai a notícia. Não tem mais Nerdcast. E some, acabou. Essa pergunta a gente tem que deixar pro público. Respondam no Twitter. Nego vai bater na porta do Nerd Office, tudo vazio, sabe? Tem até aquela paradinha de feno girando assim no chão. Não, ninguém vai bater na... Não vai dar essa ideia de bater na porta aqui, não, que a gente não vai ter... Volta e meia batem aqui, a gente finge que não tá, cara. O Azaghal tá que nem o Moro, não apareça em Curitiba, por favor. Tem que perguntar pro público, o que você faria? Qual seria o seu sentimento, qual seria a sua reação se acontecesse isso? O Nerdcast não existe mais. Responde no Twitter, que a gente não lê comentário. Caraca, eu ia falar isso. Escusa a hashtag Nerdcast acabou. Caralho. E aí o cara descreve o que ele faria, isso? É, exato. Nossa. Em 120 caracteres, porque 20 já foi pra hashtag. Exato. Já que esse cenário absurdo não é tão absurdo assim, um dia. O Alexandre já falou que um dia isso vai acontecer. Tudo acaba, rapaz. Então, tudo acaba. Vocês não têm um plano do tipo treinar alguém mais novo? Porque vocês já estão ficando velhos, né? Tipo Novos Mutantes, é isso, cara? Isso, tipo Cable, é. Tipo Cable. Vocês sabem, né? A gente já tá ficando velhinho. Olha, eu acho que você deveria dar essa missão pro Eduardo Spur, de treinar a nova geração de podcasters. Por quê? Porque eu acho que ele teria esse espírito Cable, cara. Ele é um cara com paciência. É, ele teria esse espírito Cable pra treinar essa galera. Mas precisa do Tucano pra fazer uma ponte entre a velha geração e a nova, né? O Tucano apareceria assim como a rainha branca, né, da parada. Exatamente. É rainha branca mesmo o nome daqui da mulher? Eu esqueci. Rainha branca. Emma Frost. É, isso aí. Mas e aí, quem seria? Quem seria o quê? A nova geração. A galera desconhecida ainda. Tá. Quem seria? Eu acho que é aquela menina que gravou com a gente Stranger Things. Poderia ser o novo Jovem Nerd. Malena. Isso, Malena. A Malena é a Malena, cara. Ela não precisa ser o Jovem Nerd. Não, mas, pô, peraí. Quando a gente fazia aquele exercício de criatividade, que era transformar histórias em quadrinho e desenhos em filmes, lembra? É. A gente pegava pessoas consagradas, né? Pra fazer o... Sim, sim, sim. E ela, apesar de consagrada, eu gostaria que ela fosse o novo Jovem Nerd. É, ela é bem legal e ela é bem nerd. É. O Tucano sugeriu também aqui, ó, essa conversa maluca. Eu sabia que isso tinha surgido da cabeça dele. Tá com uma cara de jacaré do Papa Amarelo essa porra, né? Se a gente descobrisse que nossas vidas são um Truman Show. Isso. Não, essa tá velha, cara. Truman Show já tá não, velha. Não, mas olha só, imagina o seguinte: é um Truman Show, significa que eu estou num local privado onde a lei não me atinge. Não, isso não é o Truman Show, né? Não sei o que você entende por Truman Show. É importante saber, porque olha só, você tá dentro de um programa. Caralho, eu tô num lugar privado onde a lei não me atinge. Truman Show, cara, o Truman Show já virou realidade, cara. Tem uma galera que não consegue fazer mais nada sem gravar o que tá fazendo, cara. Isso já é o Truman Show, mano. É verdade. Já vivem a parada, cara. É, não deixa de ser, é verdade. Não, peraí. A ideia é outra. Quando você não sabe que você está sendo gravado, entendeu? Tá, mas peraí. A gente pode mudar também, descobrir que tá na Matrix. Ah, Matrix. Matrix ia ser lindo. Se a gente estivesse numa simulação... Descobri que a sua vida é uma mentira. Ah, mas isso aí, amigo. É só uma simulação, um negócio assim? É, o Truman Show é uma simulação, né, de vida. Descobri que minha vida é uma mentira. Olha só. 11h30 da noite, todo dia eu penso nisso. Estou vivendo uma mentira. Não, mas aí é assim, é só você que tá nessa? Todo mundo sabe, menos você. Todo mundo sabe, menos eu. É, então você descobriu agora, é isso? Caraca. Sim. Aí tudo... A sua família, as pessoas mais íntimas, todas elas eram... Exatamente. E o Jovem Nerd achando que tinha milhões de fãs espontâneos, né, cara? São tudo bots. Muita coisa. Quando ele tá no Twitter, são bots. E quando ele vai pra evento, são figurantes contratados. O sentimento seria como o final de Lost, né? É? Esse tempo todo que ele fugia de stalkers, tudo à toa, né? É um baque, né? Você imaginar que tudo é falso, tudo é fake. Mas pensando no Jovem Nerd, como o Jovem Nerd descobriria isso, cara? Qual seria a pista que ele descobriria isso? Boa pergunta. Ele acordaria um dia cedo, tiraria a remela do olho, olharia no Twitter. Boa. Ele acordaria cedo, ou seja, pegaria a produção desprevenida. Cara... O cara tá montando o quarto ainda, né? O cara acorda, bota a mão na cabeceira e não tem celular. O contra-regra é botando umas frutas assim na geladeira. Não, isso não tem. Aí ele descobre na hora. Aí fudeu. Aí... Assim a geladeira tem fruta e falou, pô, tem alguma coisa errada nessa porra. Você, Tucano, nessa situação. Eu fingia que não descobri. Vai subverter o sistema. O final do Truman Show, ele num bote assim, saindo e chegando no fim da parada, né? É. Eu tô imaginando o Tucano numa prancha prancha, assim, pelas águas de São Vicente, tentando sair da, do negócio. O Tucano vive na simulação, ele só não sabe porque ele se faz de trouxa, né? Em que lugar do mundo que a praia tem areia dura, meu irmão? Essa porra é cenário, cara. É tudo compensado. Amanhã cedo mesmo eu vou pegar a prancha e vou nadando até a ilha Porchat. Cara, os caras montaram esses prédios, tudo errado, tudo bambo, tudo torto. Aí, né? Tudo correndo, tá jogado na cara dele essa merda. O cara é professor. ainda venderam a ideia, ele acreditou que os jardins daí são os mais bonitos do mundo, né, cara? Professor universitário. Ai, caralho. Professor universitário, cozinheiro, o cara que fazia pizza de ajeitona, toma no cu. Tá tudo aí, meu irmão. Tá na cara dele. Cara. A pessoa provava as comidas e falava: é muito bom, tu, cara, é muito bom. Caralho. Tucano, tudo isso era pra revelar a verdade em você. Inclusive, não foi nem ideia minha, né? Plantaram essa ideia em mim pra dar a ideia, né? Do programa. Pra vocês finalmente me abrirem os olhos. Caralho, velho. Ai, ai, caralho. Fui induzido. What's going on? Fred acorda de manhã, mete a mão no telefone. Tira a remela, tem que tirar. Tira aquela remela com o telefone. Ainda bem que iPhone não tem ponta. Aí ele olha e vê, hoje é carnaval, hoje é dia de bloco aqui na minha rua. Ele é tomado por um impulso de ir pro bloco de carnaval, para celebrar. É um cenário absurdo, mas vamos continuar. É esse o cenário, você se bota uma sunga, você veste uma sunga e vai pro bloco. Tocando, qual é o nome do bloco que tá aí na rua? Segura do bagre. Cara, bom, considerando que trata-se de um cenário absurdo, apoplético e impossível de acontecer, eu iria, né, para o carnaval, eu iria me congregar com as massas, eu iria festejar junto com o povo, com a plebe, esse momento momesco. Aí o Kruner, que tá em cima do carro de som, te reconhece. O quê que tá em cima do carro de som? O Kruner. Eu não sei o que é um Kruner, deve ser certamente outra coisa diferente do que eu tô imaginando, mas tudo bem. Meu pai, todo cantor ele chamava de Kruner. O cara te reconhece saindo do prédio e te chama pro topo do carro do som. Porra, seria glória. Pra cantar Meu Pau Te Ama. Aí ele pergunta qual é a música que a gente começa aqui pra você cantar, seu carro. O que que você gostaria de cantar aqui, Ana? Sônia. Não, peraí, vamos melhorar isso aí, A agência que cuida da sua publicidade, senhor. Fala assim, estamos com uma proposta aqui, negociando. Mas é negociando ou é uma proposta de parceria? Coisa quente mesmo. Bom. Coisa boa. Uma marca de cerveja dessas de volume. De volume. Feitas de milho. Aquela que dá vontade de mijar pra caralho. Eles estão com uma proposta pra você ser o garoto propaganda do carnaval carioca desta marca. E pra isso você precisa fazer algumas coisas, como isso que o Azaghal falou, de ir para o bloco, e isso que o JP falou, de subir no trio elétrico e cantar uma musiquinha. Na Cinelândia lotada. Só de sunga. Sunga e chinelo de couro. Não, sunga e o abadá com a marca da cerveja, né? Isso, e Heider no pé. E Heider. Quer dizer, sunga, abadá, isso seria de dia e de noite, é importante saber. Não, é 24 horas, é um festival. De dia e de noite. Começa 2 horas da tarde, mas não tem hora pra acabar. Porra, rapaz, quer dizer, eu seria praticamente Ivete do carnaval carioca, é isso? Seria uma espécie de Ivete do diabo. Seria uma espécie muito triste de Ivete, é isso? Uma espécie deprimente e deplorável. Seria a versão Tudo Mais Deu Errado da Ivete. Mas vai pagar bem, vai pagar o que você ganha em um ano. Mais. Dá pra melhorar isso aí, Tucano. Vamos fazer um esforço. Eu estou vendendo a minha dignidade de forma irreversível. Vamos fazer um 300 mil reais. Mas não é o que ele ganha por ano? Rapaz. Porra, pelo tamanho da televisão que eu vi na casa dele, amigo, eu achei que era daí pra cima. Tucano, você é um escroto. Enfim, vamos lá, 300... O cara só grava Nerdcast com maior de idade, bebendo maior de idade. previsão dele é do tamanho de 1,9. Eu gravaria. Eu tava lá pulando. Eu não sei se as pessoas iam gostar da minha cantoria, porque eu não sou um cara que canta bem. Ah, eu tenho autotune, isso não é um problema. Vamos ver aqui. Ainda é capaz de eu fazer sucesso. Tem umas backing vocals. Tem umas backing vocals lá. O importante é pular que nem a pipoca. Ainda é capaz de eu fazer sucesso e ser chamado no ano que vem? Não, com certeza. É o lançamento de uma nova estrela. No ano seguinte você já iria pra Salvador, com certeza. Mas olha, eu ia sem pensar duas vezes. Olha sem pensar duas vezes. 5 dias de sofrimento pra 360 de alegria? Porra! Olha aí. Sem pensar duas vezes. Por 300 pratas. Temos um crowdfunding. Aí, ó. Temos mais um crowdfunding. Mais um crowdfunding. Não tenta jogar essa em mim, não, Alexandre. Eu tenho ainda... 300 mil não é difícil de arrumar, não. 300 mil pra botar o Fred fazendo carnaval pra galera na Cinelândia? É. De sunga. E Abadá e Raider. Ainda dá pra vender uma cota pro Raider. Tá barato, hein? Tá barato. Tá ruim, não. Tá barato isso aí, hein? Vamos botar essa ideia na mesa. Não, tem várias oportunidades de merchandising aí, cara. Ó, a marca de protetor solar pra passar na careca assim, quando tá lá em cima. Tem várias coisas pra vender aí. Propaganda de banheiro químico, olha que beleza. Tem que ter um banheirinho químico nesse caminhão, porque ninguém sai do caminhão. Você entra ali, sobe e fica ali até acabar. Você entra aí no primeiro dia do carnaval e só vai embora em março. Depois disso, o Fred automaticamente consegue um contrato no The Voice. Olha, mas como cantor ou como avaliador? Como jurado, juradinho. Oh, tá aí sim, hein? Oh, senhor K, você pode chamar 5 pessoas pra cantarem com você. Pessoas, cantores mesmo, né? Uhum. Atrações pra cantarem com você. Quem se escolher? Mas tem que levantar a galera. Pra agitar. Exato, tem que pensar no cenário todo. Cinelândia, tudo, né? É, tem que ser Brasil. E não pode ser Fábio Júnior, essas merdas. Não, aqui é Fiuk, nem fudendo. Não, tipo Simone e Simaria. Tem que ser agito. Simone e Simaria, outro dia eu estava aqui em casa me arrumando pra ir embora, acabou o Bom Dia Brasil, começou o programa daquela senhora com aquele papagaio do inferno, e apareceram Simone e Simaria. Eu não sei se é Simone ou Simaria, não sei, mas a que tava de branquinho é a cara da Kardashian. Impressionante. Eu não tenho nem ideia de Simone e Simaria. Por um momento eu achei que você tava falando outro idioma, que eu não entendi nada, a frase inteira. Eu não entendi nada que você falou. Pô, Simone e Simaria tem clássicos já. Ai, tocando Você Vive Nesse Mundo, ilusão aí, cara. Olha só, eu chamaria Ivete e Claudinha, mas pra cantar junto. No meu dueto. Do it. Tudo pelo caos, tudo pelo tumulto. Chamaria... Você vê que ele chamou de Claudinha. É. Ele não falou Cláudia Leite. É o cara que tem uma intimidade, tem um... É o cara, pô. Chamaria... Quem mais? Quem mais que canta nesse universo? Beto Barbosa. Nossa, caraca, mas pode Undead? Pode morto-vivo? Chamaria aquele cidadão do chiclete com banana. Caralho. Como é que é o nome? Bel Marques. Mas você tá me decepcionando um pouco, cara, porque, como diria um chefe meu, você tá com uma cabeça cartesiana demais, cara. Você tá ligando muito o trio elétrico a Salvador. É verdade. Tu tá trazendo Salvador pra Cinelândia, cara. Não. Tinha que ser alguma coisa mais... Mas vocês falaram carnaval, gente. Sim. Mas você pode mudar o carnaval pra sempre. Poderia chamar o Rammstein pra tocar no carnaval na Cinelândia? Daqui a pouco tá chamando o Armandinho e Dodô. É muito triste dessa lista de convidados não ter um falso, por exemplo. Não, mas eu não acabei. Cara, carnaval são pelo menos 10 dias. Se eu vou fazer parte dessa palhaçada, tem que ser um negócio memorável. Olha só, é a oportunidade de ser a revolução do carnaval carioca. É isso que a gente tá botando aqui na mesa. Tá bom, eu chamaria Lobão. Lobão Hit. O Lobão ia fazer discurso em cima do trio elétrico, cara. Nem adianta nada. Lobão na Cinelândia, cara. Mas as chances disso virar política. Essa é tranquilo. 300 pau pra ficar gritando em cima de um carro. Um carro não, um trio elétrico. Porra, dá pra viver disso, hein? Olha que isso tá uma... De todas as situações absurdas, essa é a mais próxima da realidade. Essa é mais factível, né? What's going on? O cenário seria o seguinte: você acorda de manhã, dá aquela cutucada empurrada no olho com a ponta do iPhone, né? Aquela empurrada assim pra remela. Sabe aquela remela que tá na... Ela já andou da beirola do pensa, olho tá no meio. E pensa, tô com uma vontade danada de puxar uma prainha. Pegar aquela brisa do mar, né? Não, a pergunta seria outra. Boa, tô afim de ir pra praia, mas eu só vou pra praia se eu puder tomar uma Coca-Cola zero estupidamente gelada. Caralho. E comer batata frita. Coca-Cola zero? Não, Coca-Cola normal, você é benéfico aqui. Coca-Cola normal e uma batata frita salgadinha. Aí passa aquele cara com o galão de mate no ombro e o Azaghal pergunta: você tem Coca-Cola aí, meu amigo? E aí você recebe a notícia que choca a sua vida. Coca-Cola foi proibido. Com batata frita. O senhor não tá sabendo, não? Agora dá até cadeia. Ei, ei. Como é que seria a sua vida? Olha. Sem Coca-Cola batata... e batata frita. É batata frita, foda-se. Olha, não coste pra cima. Não, não me faz falta. Ó. Oh. Agora, sem Coca-Cola... Imagina, o mundo sem Coca-Cola. Olha, não é um cenário tão sinistro assim. Eu só ia viver na ilegalidade que nem o Tucano vive. Que escroto. Tucano. Eu. Tá desempregado já? Oi, oi. Tucano está atônito. Atônito. Tô. Em vias de. É, mas eu vou falar para ela, não é coisa tão difícil, cara. Eu tô desde setembro sem tomar refrigerante. Não é uma parada. Uma vez que você corta, acabou, cara. Mas tu não tem a... É, só se você não pode só tomar de novo nenhum golinho. Nenhum. Nenhum. Não tomei nenhum golinho. Então. Não, eu sei. É, porque eu fiquei um tempo sem tomar. Quando eu voltei... Tá bom, entendi. Não, não, eu não sinto o menor desejo de tomar um golinho. Assim. Então, aí é fácil. Tá bom, então me diz aí, a coisa que você mais gosta de comida e bebida que te vem à mente, JP. Primeira coisa, assim. Pô, pipoca da vovozinha, sabe qual é aquela? Que não tem mais pipoca da vovozinha. Caraca, maluco. Que pipoca da vovozinha? Explica isso aí. É aquela que... Sabe qual é aquela que é docinha, assim, em volta, que às vezes tu pega uma que não é docinha? Sabe o que eu tô falando? Aquele saco, galera? Aquele de isopor, aquele câncer ensacado. Exato. Mas esse já não é proibido? É proibido? Se é proibido, eu também tô vivendo a ilegalidade. O Tucano acabou de dar retweet da matéria do G1 dizendo que maconha pode rejuvenescer o cérebro. Então vai tomar no cu. Ué, não falei nada? Já falou que eu volto no final do ano pra Amsterdã tomar café? Adoro café, é da loucura. Ganhei uns seguidores meio esquisitos aqui, cara. Que usa ponte de chão no lugar de café. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.